Saúde é o Tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus. Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz. E você que nos acompanha pela transmissão ao vivo no YouTube. A saúde bucal constitui um agente inseparável da nossa saúde geral. A boca abriga uma quantidade enorme de diferentes tipos de micro-organismos. Em uma pessoa com cuidados bucais insatisfatórios, esses micro-organismos não coexistem de forma equilibrada, causando sérios danos. No Saúde é o Tema de hoje, vamos falar sobre saúde bucal e os impactos na saúde geral das pessoas. Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da UFPE, e lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Nesta edição do Saúde é o Tema sobre o impacto da saúde bucal na saúde geral das pessoas, vamos conversar com o professor do Departamento de Clínica e Odontologia Preventiva da UFPE, Daniel Pérez. Olá, Daniel, seja bem-vindo mais uma vez ao Saúde é o Tema. Olá, William, bom dia. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer participar aqui do programa com vocês. Nós que agradecemos a sua parceria. E também convidamos para a conversa a professora de periodontia do Departamento de Clínica e Odontologia Preventiva da UFPE, Mariana Fampa Fogassi. Olá, Mariana, seja bem-vinda ao Saúde é o Tema. Olá, Will. Olá, Daniel. Olá a todos que estão nos ouvindo. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje para a gente conversar desse assunto que é tão importante para todos nós. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Mariana. Então, para começarmos, uma frase bem conhecida é que a saúde começa na boca. Então, Daniel, quais são as doenças no corpo que são sinalizadas pela boca? Bom, William, essa é uma questão importante. Eu acho que antes da gente comentar sobre quais os impactos, né, que a saúde bucal pode desempenhar na saúde geral, é importante que a gente pontue quais as doenças bucais que são mais prevalentes, né? Então, as doenças bucais mais prevalentes são aquelas que são causadas, são doenças inflamatórias, né, causadas por micro-organismos, como você falou muito bem no início, onde há um desequilíbrio desses micro-organismos na boca e que vão provocar algumas doenças bucais que são bastante prevalentes, né? Eu acho que antes da gente começar a falar do impacto na saúde bucal, na saúde geral, dos distúrbios que acontecem na boca, é importante que a gente pontue quais são as doenças bucais mais prevalentes, né? Qual é a prevalência dessas lesões bucais, dessas doenças bucais, né? E aí sim a gente falar dos impactos, porque quando a gente conhece, né, quais são essas doenças e como elas se apresentam, como elas podem ser prevenidas, a gente vai ter o primeiro passo, né, para que a gente possa controlar ou mesmo evitar que alguma doença sistêmica, né, que alguma doença no corpo do paciente se desenvolva ou se agrave, né? E aí, até aproveitando, né, a oportunidade de estarmos aqui juntos agora e falando sobre essa questão, né, e a doutora Mariana, que é uma periodontista, eu até faço uma pergunta, né, em relação principalmente às doenças que acontecem na gengiva, né, porque nós temos na boca as principais doenças, a cárie, né, e a doença periodontal, que é aquela doença inflamatória que vai acontecer na gengiva, né, nos tecidos que vão dar a condição do dente permanecer na boca. Então, essas doenças, elas são crônicas, né, sobretudo a doença periodontal que é de longa duração e que elas têm um impacto maior de causar algum dano, né, ou algum impacto na saúde geral, né? E aí, assim, eu até faço a pergunta, né, à doutora Mariana, o que são doenças periodontais, né, a gengivite, a periodontite, como elas se apresentam, né, e como a gente faz para que a gente possa prevenir, né, a ocorrência dessas doenças. Perfeito, Daniel. As doenças periodontais, a gente costuma dizer que o periodonto, né, como o próprio nome diz, peri é tudo que está em volta do dente. Então, periodonto São todas as estruturas que estão ali dando sustentação e proteção para o nosso dente. Basicamente, a gengiva, o osso, os ligamentos, né? Tudo que mantém o dente estabilizado na boca e protegido. E aí a gente tem, então, doenças periodontais, que são as doenças que acometem essas estruturas, que protegem e que dão suporte para os dentes na boca. Principalmente, a gente destaca duas doenças periodontais, que são a gengivite e a periodontite. Talvez a gengivite, né, quem está nos ouvindo hoje aqui, até escute falar mais, né, que é aquela inflamação inicial na gengiva. Então, a gente poderia dizer que qualquer sinal de sangramento que você perceba na sua gengiva, vermelhidão, né, a gengiva assim, com aspecto mais vermelho, mais inchada, ou com algum sangramento, são sinais clássicos da inflamação. Então, quando a gente tem essas principais características, a gente pode dizer que, a partir, obviamente, né, de um diagnóstico, que a gente está diante de um caso de gengivite. E existem algumas situações em que a gengivite pode progredir para uma doença mais grave, que é a periodontite. Então, basicamente, a gengivite e a periodontite são as duas principais doenças periodontais, se a gente pensar, inclusive, em termos de prevalência, do quanto elas acometem a população mundial. Então, para vocês terem ideia, né, hoje a gente pensa que a periodontite, nas suas diferentes formas, ela acomete cerca de 50% da população mundial. Então, é quase como se a gente pensasse que a cada duas pessoas no mundo, uma tem periodontite. E se a gente pensar na gengivite, que é essa doença que pode progredir para a periodontite, a gengivite tem diferentes estudos em diferentes partes do mundo que vão falar alguma coisa em torno de 90% de prevalência de gengivite, se a gente considerar quaisquer sinais de sangramento, de vermelhidão na gengiva. Então, são doenças que nos preocupam bastante e é muito interessante a gente estar conversando sobre isso porque, principalmente a gengivite, ela é uma doença de fácil prevenção. Então, esses números assustam, né? Se a gente pensar que está a nosso alcance com medidas simples, relativamente simples, de autocuidado, a gente conseguiria melhorar muito, né, essas prevalências altíssimas. E aí, um pouco nessa lógica do que o Daniel estava falando, né, de doenças crônicas, a gente hoje entende a periodontite como uma doença crônica não transmissível. A semelhança de diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares. Então, muito mais do que uma doença que acomete a boca ou o periodonto, como a gente falou, ela é uma doença que vai refletir em diferentes partes do corpo das pessoas que apresentem periodontite. Então, essa é mais uma preocupação nossa de ter essa conversa, né? Mariana, e como uma doença na gengiva pode afetar o nosso corpo? É legal, Will, que você falou, a saúde começa pela boca, né? E a gente costuma dizer que saúde da boca e do corpo não se separam. Eu não sei se culturalmente a gente foi desenvolvendo uma ideia de como se a boca fosse uma coisa isolada do resto do corpo, né? E ela não é absolutamente. Talvez pelo fato da gente ter dentistas e médicos, de repente a gente faz essa separação, né? Não, boca é uma coisa, a saúde geral é outra. E não é, tudo está conectado, a boca faz parte do nosso corpo, né? Então ela tem uma série de conexões, se a gente pensar na nossa circulação, nos vasos sanguíneos que vão justamente nutrir toda essa região do periodonto, né, da gengiva, dos ligamentos. Então, a nossa boca não está absolutamente desconectada do resto do corpo. E aí, existem diferentes mecanismos que podem linkar as doenças periodontais com diferentes doenças em todo o corpo. Eu acho que o principal aspecto da gente entender é pensar que a periodontite, muito mais do que uma doença que tem a ver com a questão de bactérias, né, como você mesmo falou, ela é uma doença inflamatória, em essência. E como todas as doenças inflamatórias do nosso corpo, a verdade é que a gente não quer nenhuma parte do nosso corpo com inflamação. Não é assim? Se a nossa mão tiver uma inflamação grave, a gente se preocupa, né? E aí, muitas vezes, quando a nossa gengiva, por exemplo, apresenta uma inflamação, eu não sei por que razão, em que momento a gente passou a achar que a boca é uma coisa que não tem tanta importância assim, né? E se a gente tem algum tipo de inflamação na nossa boca, não são somente as estruturas do periodonto que vão conter essa inflamação, mas essa inflamação se dissemina para outras partes do nosso corpo. Então, por exemplo, um paciente que tenha diabetes e tem algum tipo de inflamação gengival, ou mais ainda, tenha periodontite, a periodontite aumenta o risco das complicações do diabetes, a periodontite tem uma relação com o aumento da hemoglobina glicada. Então, um paciente que tem diabetes e, por exemplo, está naquela luta, né, para conseguir manter a sua meta terapêutica de hemoglobina glicada, né, os seus níveis glicêmicos, tentar mantê-los num nível, digamos assim, compatível com saúde, se esse paciente tem periodontite, fica mais difícil para ele conseguir manter essa meta terapêutica do diabetes, justamente porque, e aí, claro, a gente vai conseguir falar assim em minúcias, né, mas basicamente a periodontite, ela é uma doença que ao se disseminar por todo o corpo, ela aumenta a inflamação sistêmica, que a gente diz. Então, aumenta a inflamação em todo o corpo. Nessa via com o diabetes, a periodontite aumenta a resistência insulínica. E aí, por conta disso, então, ela impacta no diabetes, não só na sua gravidade, mas também no aumento de risco das complicações do diabetes. E aí, hoje, a gente sabe da relação com a periodontite com várias outras doenças cardiovasculares, com questões na gestação, doenças reumáticas. Então, é bem interessante a gente conversar sobre isso e tentar diminuir na cabeça das pessoas essa ideia de que, não, a boca é uma coisa, o corpo é outra coisa separado. Inclusive, Daniel, é possível diagnosticar diabetes pela boca? Olha, William, nós temos algumas manifestações, né, algumas alterações bucais em consequência da diabetes, né? Mas o mais importante, em termos de diagnóstico, né, a diabetes ela se manifesta como outras manifestações, né, sistêmicas, em que o paciente ele vai procurar, né, um endocrinologista para fazer o diagnóstico. Mas apesar da boca ela ter manifestações da diabetes, né, é mais difícil a gente ter algum sinal, porque eles são todos inespecíficos, né? O paciente ele pode evoluir com uma sensação de boca seca, né? Ele pode ter uma dificuldade maior de cicatrização de alguma ferida, no caso, depois de uma extração dentária, né? Mas são coisas que são sinais inespecíficos, né? Outras doenças também podem apresentar esse tipo de... O paciente com outras doenças pode apresentar esses sintomas, né? Então, o mais importante é que se há alguma alteração sistêmica nesse paciente, a boca ela pode falar por essa doença, né? Não só diabetes. Então, nós temos uma série de doenças sistêmicas em que a boca pode ser um local de manifestação delas, né? Inclusive de manifestação inicial para o diagnóstico da doença. Eu diria que o diabetes não é o melhor exemplo para essas situações, né? Existem outras doenças sistêmicas, doenças autoimunes, por exemplo, né, em que a manifestação em boca ela vai preceder as manifestações em pele em quase 90% dos casos, né? Então, um paciente, por exemplo, com uma doença autoimune grave, como o pênfigo vulgar, por exemplo, né, que vai se manifestar como doença, como feridas na boca, a lesão, ela se forma uma bolha, essa bolha logo se rompe na boca, se forma feridas, né? Se apresentam como várias feridas e que inicialmente o paciente pode confundir como uma afta convencional, né? Só que aquelas feridas, elas não passam, cicatriza numa região, abrem em outra região, até que ela procura o dentista, né, para que se faça o diagnóstico. E aí que nós precisamos estar preparados, né, para avaliar bem esse paciente e proceder todos os procedimentos que são essenciais para o diagnóstico. Então, doenças autoimunes, como o pênfigo vulgar, outra que parece o pênfigo, chamado de pênfigoide, o lúpus, né, líquen plano, são todas doenças onde há manifestação em boca. Outras doenças neoplásicas, doenças tumorais, né, alguns cânceres, que também podem se manifestar inicialmente na mucosa da boca, né, embora não seja tão frequente, mas há essa possibilidade. Por exemplo, o mieloma múltiplo, né, que é uma doença comum, né, que é um câncer comum dos ossos, a mandíbula, né, que é o osso que sustenta os dentes inferiores, ela pode ser afetada em até 30% dos casos de mieloma. E não é tão infrequente o paciente ter o diagnóstico de mieloma por conta de uma manifestação inicial na mandíbula. Então, é importante que não só a população saiba, né, que a boca pode ser sede de manifestações de uma série de doenças sistêmicas, mas que também os profissionais de saúde, em especial nossos colegas cirurgiões dentistas, têm que ter isso em mente para que eles possam estar preparados para o diagnóstico o quanto antes. Né? Então, mais do que você colocou como exemplo a diabetes, mas eu acho que nós temos a mensagem principal é que a boca, a mucosa da boca, né, incluindo não só a mucosa, mas também os ossos que sustentam os dentes, a mandíbula embaixo, a maxila na parte superior, elas podem ser alvo, né, manifestações de uma série, né, de doenças sistêmicas. Aliás, a manifestação primária, né, inicial de uma série de doenças sistêmicas ou a manifestação dessas doenças que já podem ter o diagnóstico, né, mas a boca também pode fazer parte da região em que essas doenças podem se apresentar. Mariana, você gostaria de comentar? Queria complementar, né, chamar a atenção a partir disso que o Daniel colocou, Will. A necessidade das pessoas fazerem o seu check-up odontológico de rotina, né? Porque muitas dessas condições, inclusive, né, as principais que ele mencionou, às vezes o próprio paciente, a própria pessoa não percebe que essas condições estão se desenvolvendo. E aí o dentista, quando faz um exame minucioso, é que vai perceber essas alterações, né? E aí então começar a fazer as investigações. Porque muitas vezes um erro que acontece é a pessoa deixar para procurar o dentista quando ela está sentindo já alguma coisa, né? Quando ela já percebe as alterações. E aí, muitas vezes, esse momento é um momento em que aquela doença que está levando aquelas alterações já está num estágio mais avançado até, né? Então, a própria periodontite, como a gente estava conversando, é uma doença que demora, às vezes, para a própria pessoa perceber. Então, a partir de um exame periodontal, que é um dos exames que precisa acontecer no check-up odontológico de rotina, a gente consegue diagnosticar periodontite nos seus estágios bem iniciais. E aí, logicamente, como toda doença que a gente diagnostica bem no princípio, fica muito mais fácil a gente conseguir abordar, né, e fazer o cuidado daquela doença do que quando a gente diagnostica já num estágio mais avançado. Então, acho que essa é uma outra mensagem importante de que a gente não deve, assim como o check-up médico, né? A gente sempre deveria fazer, independente do que a gente está sentindo ou não, né? É entender que esse check-up odontológico de rotina precisa acontecer também na nossa vida, assim como um comportamento, um hábito mesmo saudável. Daniel, com que frequência precisamos ir ao dentista fazer um check-up e ver se está tudo certo com os dentes? Olha, isso vai depender, né, quando a gente considera, em termos de saúde bucal, as doenças inflamatórias, que são as mais comuns, né, incluindo aí a cárie, que pode, inclusive é importante que a gente comente qual a evolução da cárie, né, quando ela não é tratada, e mesmo a doença periodontal, isso vai depender, a frequência vai depender de qual é a capacidade do paciente em fazer uma boa higiene bucal, né? Então, quem tem uma dificuldade maior, né, de fazer uma higiene bucal eficiente, ou pacientes que têm um maior risco de desenvolver doença periodontal, né, como a Mariana comentou, seja periodontite ou gengivite, esses pacientes, eles têm que frequentar, né, o consultório odontológico com uma frequência maior, né? Então, existe, e tem aquele, né, a gente sempre cresceu ouvindo, olha, procure um cirurgião dentista a cada 6 meses, né? Então, 6 meses para alguns pacientes pode ser tempo demais, né? Para alguns pacientes, ele tem que estar mensalmente no consultório odontológico para fazer o controle, né? O controle da placa bacteriana, o controle da gengivite, né? Que é causada pela placa. Tem pacientes que vão precisar de 3 meses, né? Outros a cada 6 meses. Aqueles pacientes que têm um bom controle, né? De placa bacteriana, um bom nível de higiene bucal, acho que no mínimo 6 meses, né? No mínimo 6 meses a 1 ano, procurar o cirurgião dentista, né? Para que faça essa avaliação. Então, esse tempo específico, isso é muito individual, né? De cada pessoa. E só aproveitando, chamar atenção para uma outra situação, né? A Mariana comentou muito bem a respeito da doença periodontal, mas há uma outra doença inflamatória ou doenças inflamatórias que vão acontecer lá na ponta da raiz, dentro do osso, né? Como consequência também da evolução da cárie que não é tratada, né? Quando a cárie ela não é tratada, as bactérias elas conseguem infectar o tecido vivo do dente, que é a polpa, né? Popularmente conhecido como nervo do dente. Esse tecido vivo do dente ele acaba morrendo, né? Por conta da infecção que acontece pelas bactérias. E essas bactérias que ficam dentro do canal do dente, elas acabam provocando uma reação inflamatória, né, uma inflamação lá na ponta da raiz. E essa é uma inflamação que ela pode evoluir de uma forma rápida, aguda, causando dor, né? E aí o paciente vai procurar rapidamente um cirurgião dentista. Mas em outras situações, ela pode se apresentar como uma lesão inflamatória crônica. E pode perdurar por anos, sem causar nenhum tipo de incômodo, sem causar nenhum tipo de sintoma ao paciente. E como a Mariana comentou muito bem, vai ter uma inflamação, né, um foco inflamatório, ou eventualmente até vários focos inflamatórios, se mais de um dente passou por esse processo, né? Então, essa inflamação crônica ativa, né, ela também pode repercutir, né, não só no desenvolvimento de alguma doença sistêmica, né, mas também contribuindo para a falta de controle da doença, como a Mariana falou muito bem, do diabetes. Né? Então, o paciente com diabetes está lá fazendo a dieta, fazendo o uso da medicação e tem uma dificuldade do controle dessa glicemia, da hemoglobina glicada, e de repente o que está causando todo esse desequilíbrio, essa dificuldade na compensação da doença, é um foco inflamatório de origem dentária. Né? Então, a cárie em si, que é uma doença que vai destruir os tecidos duros do dente, ali não há inflamação na estrutura na estrutura dura do dente, mas quando ela chega no nervo, né, que é no tecido vivo do dente, na polpa, aí sim há uma reação inflamatória, e aí quando ela passa para a ponta da raiz, que a gente fala tecnicamente como periápice, essa doença, essa inflamação, ela pode se cronificar e aí causar todos os impactos, né, que a Mariana já comentou muito bem no contexto da doença periodontal. Mariana, quando a cárie atinge a raiz do dente, ela chega perto dos vasos sanguíneos. É dessa forma que ele pode atingir o coração? Ah, muito legal essa sua pergunta, Will. As artérias, né, a circulação toda a partir dos vasos menores que estão ali em toda a região do periodonto, que vão se conectando com os vasos maiores da face, que vão se ligar aos vasos em todo o corpo, essa é uma das vias que explica a relação entre bactérias que estão na boca, principalmente na periodontite, com doenças cardiovasculares. Então, se a gente pensar, por exemplo, na formação das placas de ateroma que acontecem no coração de pessoas que têm doenças ateroscleróticas, né, doenças cardiovasculares, em que vai se formando aquela placa de ateroma dentro dos vasos, a gente hoje sabe que bactérias da periodontite têm a capacidade de também estimular essa formação da placa de ateroma no coração. Então, se você não cuida da sua boca, né, e se você tem periodontite, essas bactérias que estão presentes na boca conseguem ganhar corrente sanguínea, que é muito comum de acontecer na periodontite, essas bactérias chegando até o coração, seja numa placa de ateroma que já está em processo de formação, elas podem agravar, seja numa região que a placa de ateroma ainda não se iniciou, essas bactérias da periodontite podem, então, ser o estímulo inicial para essa formação. Então, essa é uma relação entre periodontite e doenças cardiovasculares que hoje a ciência mostra muitas evidências para a gente dessas relações. E essa questão das bactérias estimulando essa formação da placa de ateroma é um dos caminhos. Existem vários outros, como o que a gente falou para diabetes, né, do aumento da inflamação em todo o corpo. A gente sabe, por exemplo, que o fibrinogênio, que é uma substância que está aumentada na inflamação, tanto na periodontite quanto nas doenças cardiovasculares, também acaba fazendo essa ligação, né, o que faz com que pacientes com periodontite possam ter maior risco para doenças cardiovasculares, principalmente as ateroscleróticas. Então, é bem legal você ter trazido isso também, porque além do diabetes, as doenças cardiovasculares são, vamos dizer assim, o outro grande grupo de doenças com que a periodontite se relaciona. Hoje o Saúde é o Tema fala sobre o impacto da saúde bucal na saúde geral das pessoas. Recebemos o professor do Departamento de Clínica e Odontologia Preventiva da UFPE, Daniel Pérez, e também a professora de Periodontia do Departamento de Clínica e Odontologia Preventiva da UFPE, Mariana Fampa Fogassi. Daniel, continuando a nossa conversa, quando esses micro-organismos chegam no coração, eles podem, por exemplo, causar um infarto fulminante? Olha, Will, essa é uma pergunta interessante, que existem alguns estudos, né, mostrando que há uma correlação, né, entre doença periodontal, né, periodontite, e o risco de um ataque cardíaco, né. De como isso vai acontecer, né, o mais provável não é nem as bactérias causando uma infecção, né, no coração, mas o mais provável é por esse mecanismo que a Mariana acabou de comentar, né, que a inflamação, né, crônica, que faz parte, que é a própria doença, né, ali na gengiva, ela vai provocar um aumento, né, da formação dessas placas de ateroma, né, que se formam ali nas coronárias, por exemplo, né, e aí e sim contribuir para que haja a formação, o fechamento ali, né, o próprio ateroma fazendo um infarto, né, causando a interrupção da circulação, mesmo gerando um trombo, né, que vai causar o fechamento, a obstrução de uma artéria importante para a irrigação do coração. Mas existe uma outra doença cardíaca, né, chamada de endocardite bacteriana, que aí sim ela é causada por uma infecção, né, de bactérias na membrana que reveste internamente o coração, que é o endocárdio, né? Então, não só pacientes que têm uma doença periodontal, né, uma doença inflamatória, né, mas principalmente pacientes que já têm uma predisposição a apresentar essa condição, por exemplo, pacientes que têm próteses cardíacas, né, pacientes que, por exemplo, nasceram com uma má formação cardíaca, um sopro cardíaco, por exemplo, que há necessidade de colocar uma válvula, uma valva protética, né? Então, essa prótese, ela pode ser um nicho, né, para a colonização bacteriana, né? E a partir dessa colonização bacteriana nessa prótese, nesse material artificial que está ali no coração, causar essa endocardite bacteriana, que é uma infecção grave, né, muito grave, do coração. Isso pode acontecer no paciente que tenha, né, uma condição inflamatória gerada por um desequilíbrio, né, bacteriano na boca. Outra situação que é a mais comum de acontecer endocardite bacteriana é que nesses pacientes que são portadores dessas próteses cardíacas, né, que são submetidos a extrações dentárias, né, ou mesmo um tratamento periodontal um pouco mais extenso, essa manipulação ali da cavidade bucal, fazendo a extração do dente, ou mesmo o tratamento dessa doença periodontal, pode fazer com que bactérias, né, que estão ali caiam na corrente circulatória, que nós chamamos então de uma bacteremia, né? Então as bactérias caem na corrente circulatória e vão colonizar, né, essa prótese, né, que é um material artificial que está ali no coração, gerando endocardite bacteriana. Então, para isso, é fundamental que o paciente tenha, que a população, né, portadora dessas próteses tenham ciência disso, né, para informar o cirurgião-dentista sobre essa condição. Mas, mais do que isso, o próprio cirurgião-dentista tem que fazer a pergunta, né, para o paciente toda vez que ele for fazer algum tipo de procedimento que vai causar algum sangramento, né, principalmente, ou mesmo alguma manipulação que vai envolver alguma área infectada. Se o paciente tem uma prótese cardíaca, é possível, aliás, é obrigatório que se faça uma prevenção, né, da endocardite bacteriana, prescrevendo antibióticos antes do procedimento cirúrgico ou outro procedimento odontológico que vai causar bacteremia seja feito. Mariana, você tinha comentado que a doença periodontal também pode causar complicações na gestação. O que pode acontecer com as grávidas? Will, deixa eu só queria complementar, se você me permite, uma fala do Daniel antes da gente falar de gestação. Quando ele reforça, né, essa preocupação com a questão da bacteremia, hoje a discussão, inclusive, que a gente tem em relação a isso, entendendo a relação das doenças bucais com outras doenças em todo o corpo, como é importante da gente fazer o autocuidado da boca, né? Então, a ideia de que a escovação, feita de maneira correta, orientada pelo seu dentista, ela é muito mais do que um método para prevenir doenças bucais, né? Hoje, os principais órgãos internacionais de saúde já colocam os cuidados em higiene bucal como parte de um estilo de vida saudável. Do mesmo jeito que fazer atividade física, controlar a alimentação, evitar hábitos como o tabagismo, a rotina de higiene bucal, ela é parte, ou deveria ser parte da rotina de um estilo de vida saudável, justamente por conta de todas essas inter-relações que a gente está comentando aqui, né? Então, acho que é importante a gente aproveitar esse momento também para falar, né? Então, a gente falou sobre a importância do check-up odontológico de rotina, e aí nesse check-up é muito importante que cada pessoa converse com o seu dentista sobre qual a melhor maneira de fazer a sua higiene bucal, porque também não existe uma higiene bucal que é ideal para todo mundo, né? Cada um vai ter as suas particularidades. Então, a gente tem, assim, orientações gerais, né? Como, por exemplo, escovar os dentes pelo menos 2 vezes ao dia, uma escovação que dure pelo menos 2 minutos, fazer a higiene bucal entre os dentes também é muito importante, seja usando fio dental, seja usando escovas interdentais, pelo menos 1 vez ao dia, isso precisa acontecer. Mas os pormenores, os detalhes de qual a melhor escova, qual a melhor pasta, se usa o fio, se usa escova interdental, isso é o seu dentista que vai te orientar, né? Então, acho muito importante a gente ressaltar isso. E aí, falando sobre o que você, então, perguntou na questão da gestação, hoje os estudos vêm investigando a relação entre a periodontite e os desfechos adversos da gestação. Ou seja, etapas que a gente não esperaria que acontecessem numa gestação, né? Eventos negativos, vamos dizer assim, como, por exemplo, o parto prematuro e o baixo peso ao nascimento. Hoje a gente sabe que tanto o parto prematuro quanto o baixo peso ao nascimento são desfechos adversos da gestação, que são multifatoriais, então uma série de fatores podem levar a um parto prematuro ou a um baixo peso ao nascimento, ou aos dois ao mesmo tempo. E de uns anos para cá, a periodontite vem sendo investigada nesse cenário. Então, hoje, a gente sabe que dentro do pré-natal, dentro de todos os cuidados que a gestante precisa fazer ao longo de toda a gestação, o pré-natal odontológico faz parte, com exame periodontal, com tratamento periodontal. E essa é uma discussão assim, que vai longe. E só para fazer um parênteses, hoje, inclusive, a recomendação é que, idealmente, numa gestação planejada, esses cuidados com a boca já começassem, inclusive, na fase de antes da concepção, né? Muitas vezes, para uma gestação planejada, a pessoa está se cuidando de modo geral, né? Então, fazendo todos os seus check-ups para que, então, ao engravidar, esteja no melhor estado de saúde possível. E hoje, então, a gente já tem a recomendação de que os cuidados com a boca, o exame periodontal, aconteçam idealmente antes até da concepção, aí no caso de uma gestação planejada. Então, bem legal você falar isso. Inclusive, Daniel, a doença periodontal pode causar uma gravidez precoce, não, um parto precoce do bebê? Olha, esse é um assunto que já vem sendo discutido já há bastante tempo, né? E que os estudos iniciais, né, eles faltavam, né, alguns detalhes técnicos, eu diria, de desenho do estudo, né, de metodologias que mostrassem de forma convincente que haveria, de fato, essa possibilidade, né? Que, de novo, é por conta dos altos índices, né, de marcadores inflamatórios que podem ficar circulantes em decorrência da doença periodontal. E isso, de certa forma, impactar, né, e levar a gestante a apresentar um parto prematuro, né? Então, depois de muitos anos, né, avaliando essa situação específica, se há uma correlação entre parto prematuro e a ocorrência de doença periodontal, atualmente a evidência que mostra que, de fato, há alguma evidência, né, que mostra essa possibilidade. E isso faz parte, eu acho, do que foi comentado por Mariana, né, da importância, né, de se cuidar da saúde bucal, independente se você passa por uma situação específica de saúde ou não, mas principalmente se há alguma condição que haja necessidade de ter um cuidado maior. E uma das situações, né, é a gestante, né, de se evitar esse maior índice, né, de circulação de fatores inflamatórios, de proteínas que fazem parte da reação inflamatória, que isso, de certa forma, pode causar alguma repercussão negativa na gravidez. Como a Mariana falou ainda agora, é muito importante que a gente faça a limpeza ideal dos dentes e que a gente cuide muito bem dele com toda a higiene bucal. Mas e quando a pessoa tem dificuldade de, por exemplo, comprar uma escova de dente, comprar uma pasta melhor, como é que ela ainda mesmo assim pode ter esse acesso a esses materiais e cuidar dos dentes? Bom, essa é uma, assim, independente, né, é claro que se a pessoa, a gente atualmente, né, no Brasil, a gente passa por uma situação financeira muito grave, né, com várias pessoas, né, mais de 30 milhões de pessoas passando fome, né, então as pessoas com dificuldade de comprar alimento, né, para ter no seu dia a dia, que é a fonte básica, né, de ter energia, né, de ter as suas proteínas, para ter a sua vida normal. Então, isso já é uma situação bastante crítica, né, muito crítica. Bom, então, para essas pessoas, quer dizer, fica até difícil, né, a gente falar em saúde bucal, saúde de qualquer outro órgão, se a pessoa não tem o que comer, né. Mas passando para a pergunta se é preciso ter uma boa escova de dentes, né, uma pasta de dentes adequada, isso é importante, mas independente da condição financeira da pessoa, diria, se a pessoa ela tem uma condição socioeconômica melhor, outra que tem uma condição socioeconômica menor, ela vai ter condição de comprar, né, uma escova adequada, de uma pasta de dentes adequada para fazer a sua higiene bucal de forma satisfatória, né, de forma adequada, né. Então, nós temos escovas, várias marcas, de vários preços, né, todas elas vão ser efetivas, né, desde que se utilize de forma adequada, que tenha uma orientação, né, do profissional, do cirurgião dentista, né, e as pastas que estão disponíveis no mercado também, nós temos de preços variados, que é possível a pessoa comprar e também fazer a sua higiene de forma efetiva, né. Então, o ideal, né, é que a escova ela tenha as cerdas da escova, né, que é aquela parte que vai fazer a limpeza, que seja macia, né, mas não precisa ser cara, né, que seja macia, não tenha uma cabeça tão grande, mas que tenha cerdas macias e a pasta de dente que contenha flúor, né. Então, a pasta de dente que contenha flúor, tendo uma escova de dentes que seja trocada, né, à medida que ela fique desgastada, porque se ela fica desgastada, ela não vai conseguir fazer higienização mecânica. Então, a pessoa ela pode ter, independente da sua condição econômica, né, desde que ela tenha o mínimo possível, né, como eu já comentei no início, é possível que ela tenha ferramentas adequadas para fazer a sua higiene bucal. Mariana, aproveitando que a gente ainda tem um tempinho, a gente estava falando de micro-organismos da nossa boca que podem afetar o nosso corpo de uma maneira geral, mas a boca também pode passar doenças sexualmente transmissíveis. Como é que a gente pode evitar elas? Ah, é bem interessante você falar sobre isso, né, Will? Porque a gente sabe do papel importante que a boca tem para a saúde como um todo, inclusive para a nossa saúde mental, para a nossa saúde sexual, né? Então, é bem legal você trazer esse ponto, né, fazer essas ponderações. Acho que é muito interessante, assim, e aí até queria puxar um gancho do que o Daniel estava falando sobre a questão das orientações em relação à pasta, à escova. Eu acho que, em relação até essa questão da saúde sexual, é muito interessante que cada pessoa consiga estabelecer com o seu dentista um vínculo, né, para que se consiga conversar sobre diferentes questões. Então, às vezes, questões que seriam, vamos dizer, talvez até um tabu, né? Como você está trazendo aí essa questão da boca como um órgão sexual também. E isso também tem a ver com as questões econômicas, por exemplo. Então, às vezes, a pessoa fica sem jeito mesmo de conversar com o seu dentista e dizer, olha, eu não tenho condição de comprar essa pasta de dente que você está me indicando, né? Olha, o que eu consigo investir numa pasta de dente é X reais por mês. E aí é muito interessante pensar que a gente precisa conseguir estabelecer essa relação de confiança, né? Tanto do paciente quanto para o profissional, mas o profissional também conseguir acolher, né, todos os pacientes que estão ali sob seu cuidado, para que se consiga conversar sobre diferentes questões, né? E aí, a partir da rotina de cada uma das pessoas e dos hábitos, é que a gente vai conseguir dar orientações mais específicas, né? Então, acho bem interessante você ter trazido essa questão, porque é sobre o que a gente está conversando aqui hoje, né? Como a boca se relaciona com uma série de outras questões em todo o corpo e como a gente precisa estar atento a tudo isso. E aí é interessante pensar que a gente aqui, né, assim, numa comunicação ampla, faz orientações gerais, mas que existem orientações específicas que aí precisam realmente acontecer no âmbito ali do consultório privado mesmo, né, entre paciente e profissional, para entender a realidade de cada uma das pessoas e conseguir fazer orientações mais direcionadas. E eu acho até importante a gente estar falando isso numa época em que o acesso à informação, se por um lado ele está mais facilitado, por outro lado a gente também tem aí um mar de informações muitas vezes equivocadas, né, ou subsidiadas pela própria questão de propaganda das empresas. Então, é importante a gente ter espaços como esse aqui para essa conversa, mas é importante entender também que existem orientações que têm que acontecer direcionadas para cada uma das pessoas ali no ambiente do consultório. Pois é, Mariana, a boca é muito importante. Muitas vezes a gente nem sabe que algo no nosso corpo pode estar relacionado com a boca ou que a boca pode causar algo no nosso corpo. E eu gostaria de aproveitar para avisar que o professor Daniel Pérez é o mais novo colaborador do Saúde ao Tema e uma vez por mês ele vai estar aqui dividindo a banca conosco para trazer temas relacionados à odontologia e à nossa saúde. Mas a gente está chegando no final do programa e antes de encerrar, eu gostaria de passar a palavra para cada um de vocês fazer uma fala final. Eu começo com o professor do Departamento de Clínica e Odontologia Preventiva da UFPE, Daniel Pérez. Bom, eu mais uma vez eu quero agradecer o convite, né, que foi feito e a parceria, né, da Rádio Paulo Freire, que é um importante veículo de comunicação para a comunidade. Acho que um interlocutor muito importante, né, entre nós aqui da academia e a comunidade em geral. Né. Então, fico muito feliz com essa parceria. E realmente estamos à disposição para colaborar. E só reforçar, né, o que já foi dito, que a boca ela não é uma parte, um órgão à parte do corpo humano, né, ela faz parte do todo o corpo. E não só doenças que acontecem em outras regiões do corpo podem se manifestar na boca, como também o contrário, né? Doenças bucais vão ter uma repercussão, ou podem ter uma repercussão sistêmica, né? E nessa última pergunta, né, que você fez para a Mariana, acho que é super interessante, eu acho que pode ser até um tema só de um programa, né? Das infecções sexualmente transmissíveis de manifestação em boca e como, e falando especificamente da boca como órgão sexual, né? Então, há uma série muito grande, né, de infecções, sejam virais, né, bacterianas, que podem ser transmitidas pelo contato sexual, né, utilizando a boca, né, e não só essas infecções sexualmente transmissíveis de manifestação em boca, mas como alguns agentes biológicos, como o HPV, por exemplo, né, que pode ser transmitido pelo contato sexual, ele pode ser um fator etiológico para o desenvolvimento do câncer de boca, inclusive. Então, nós temos vários desdobramentos, né, nesse ponto específico. Não vai faltar tema para falarmos aqui, Daniel. Tá, mas, gostaria muito de agradecer, porque a gente está encerrando o programa, mas muito obrigado pela parceria e por aceitar o nosso convite. Agora eu passo a palavra para a professora de periodontia do Departamento de Clínica e Odontologia Preventiva da UFPE, Mariana Fampa Fogassi. Eu só queria agradecer mesmo o convite para estar aqui com vocês hoje. É sempre uma alegria essas oportunidades da gente conversar sobre saúde. E só para a gente lembrar que saúde da boca e do corpo não se separam, que os cuidados com a boca fazem parte, sim, de um estilo de vida saudável e que a gente deve estar bem atento a todas essas questões. Obrigada, parabéns pela iniciativa de vocês. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Mariana. Eu lembro que a vacina contra a Covid-19 está disponível para a população a partir dos 3 anos. Se você ainda não se vacinou, vá logo. E mesmo se você já foi vacinado, continue seguindo as medidas de prevenção. Não esqueça de tomar a dose de reforço. O Saúde ao Tempo encerra por aqui. Esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. A produção e o roteiro deste programa foi dos estudantes de jornalismo da UFPE. Eu, William Araújo, Isabel Baê, João Vitor Carneiro e Maíra Stacy, sob orientação da professora Paula Reis. Nas redes sociais, Isabel Baê no Twitter e Ana Sabino de Publicidade e Propaganda no Instagram, sob orientação da professora Cecília Almeida. Coordenação de transmissão e streaming, Catarina Polônio. Edição de podcast, Ícaro Ricarte, de Rádio TV e Internet. Tchau e até o próximo Saúde ao Tema. Saúde é o Tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus. Uma produção da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz e da Universitária FM 99.9 MHz, com apoio do programa Fora da Curva e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco. A música tema é a faixa Teamwork, de Scott Holmes. Para mais informações, acesse www.ufpe.br/rpf.